23. Over to departure control. 20.8. Have a nice day, ma'am. 6315. Hello, the departure. Good afternoon. What's your name? 6315 on the dial. Departure passing 14,000. 6315, good afternoon, radar contact on departure, climbing maintain 360 on dial departure. Dial departure to flight level 360, so that's 6315. Final da mata ou telefotango? Telefotango livre pouso, pista 17, vento 140 graus, 009. O 1.648 estabilizando LS-X-Ray. 1.648 completa LS-X-Ray, chamando Torre 1.8.395. 1.95, boa. Torre Salvador, boa tarde. Gol 1.648 estabilizado LS-X-Ray, 1.0. Bom, 648, boa tarde, continua a aproximação, repete inicial, mas já travado, ajuste no 012. Porta na Gol, 648. São os solos 42, são a sequência livre. Ciente, boa tarde, confirmando 125 para Serra Nova Medel do Hotel, confirme a localidade. Olá, vamos baixar, travado, gol no 648. Gol no 648, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Livre pouso, gol no 648. The departure, Center 6315 request. Go ahead, sir. Could you coordinate with center control direct to a bridge? Standing by one, sir, standing by. Escuta? São quantas milhas? 50 milhas copiado. Tá pronto para cópia? Autorizado para Serra Nova Medalto Hotel. Nível 125, correto disponível. Direto à rota, decolando a 17 com curva à direita, ingressando no corredor Xé, é a subida. Corredor Axé inicialmente mantendo 1000 pés restrito até o farol da barra ou liberação do controle, acionando o transponder 5006, o controle 120.8 e a torre 118.95. Channel 6315, request now to receive center on 133905, backup 1251. 3395, secondary 251. 315, o controle 118.95. Exilo Eco, altímetro 1012. Confirme o estacionamento e pessoas a bordo. Boa tarde, agora nessa da Juliette, portão periodista 02, apenas aguardando o início do táxi do R2. Aguarde o presidente 02, eu vou na 642. Eco, Zulu Eco, confirmando 4 pessoas a bordo no pátio 5, para acionamento táxi decolagem, vai chamar a torre. A torre em 118.95 e a frequência do controle 120.8, então bom, vou voltar. Com referência exógena via corredores, quilomeótica, reporte para IP. Boa tarde, o funcionamento aqui sério, reporte para táxi. Alfa, ponto esperando a torre 118.95, altímetro 1012, bom voo e boa tarde, cinema 142. Direita ainda Alfa, no ponto espera 118.95, 148, Juliette, portão 02, observando a saída do Avianca. Observando a Avianca, para 02, Juliette 02, manda bem, 48. Trip 5486, opção do 160, chame centro Recife, 288, alterna 1353. 1288, 1353. Boa tarde, colega, até a volta. É. Acho que está regressando de morro ou de caru, confirma. Salvador, muito boa tarde. É o 4065 da Azul para Campinas, eu sou do setorinho 320, sentindo a informação November. Cinco Campinas, 320 Cupê. Afirmativo. Banco do Rio de Janeiro, para o ingresso. Da Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, apoia direto Trivi, após conforme roda do plano de voo, decolada 10 com curva direita na subida da El, após voa Leda, após Leda, direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco, Bridge, e após Bridge, já intercepta para Zulu no meia. Aciona 5035, controle 120, decimal 8. Autorizada para Campinas, no nível 320, decola da 0, com a primeira curva direita, para decolagem, na abertura da saída. Tael, Tazel, Boa Leda, após Brito, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Onde intercepta para Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, depois Trigo. Conforme a rota do nosso plano de voo, 5035, transformer, 120, decimal 8, frequência do controle. Azul 065 no portão 08, chame para o pushback sonamento. Afirmativo, portão 08, chamarei para o pushback sonamento, muito obrigada. Qual é a consolidada do ingresso que são no 7, 4, cabeceira, alinhado e pronto? Meu no 42, eu falo 52, controle 1, 20, decimal 8, vamos ver. 308, boa tarde. Salvador, boa tarde, cinema 1 no 42. Meu no 42, boa tarde, contato radar na decolagem, subo 350, saída Puca. 350 na Puca, meu 1 no 42. Direto rotatória, está livre, quilômetro, eu acho. Zulu Eco, livre decolagem, pista 17, vento 110 graus, 10 nós. Zulu 44062, boa. 4462, boa tarde, prossiga na proa de Mari para a chegada Mari e no ponto ideal, desça para o 050. Ideal, Delta 50, tipo a Maria de Bravo, Azul 4462. O Eco decolador 55, controle 120, destino 8, bom voo. 1208, tenha boa tarde. Salvador, Papa Rondon Eco Zulu Eco, decolador no 7, corredor Axé. Eco Zulu Eco, prossiga no corredor Axé, mantendo N1 no mil pés, reportando a fora da barra. Mil pés, vai reportar no fora da barra, barra Eco Zulu Eco. Gente, Romeu Oscar, aguarde transferência de comunicações. T154, clear down to 2,000 feet, clear that aspect rate procedure, report on the right. Okay, 2,000 feet, report established, stand 3154. Romeu Oscar, chame torre agora em 1-9-3-9-5. Papatão, quilo Romeu Oscar, bom dia, continua a aproximação, reporte na final da 1-7, ajuste no 0-2. Reporte na final da 1-7. M1142, chame o centro Recife, 1-2545 e alterna 1-2685. 1-2545, 1-2685, boa. 93.000 km, Cusulo Eco, confirme a flor ideal para voar direto de China. Faz 7.1 graus, 1-0-9. Lembra o pouso, quanto é que é o vento, Lúcio, hein? Repita lá, repetir. 1-1-0 graus, 1-0-9. 0. Seguinte, tome proa 300, direto de China, aguardando para ascensão, o Eco Zulu Eco, uma antena me escuta. Mil pés para Manati, Mike Eco Delta, está autorizado. É cola da 17, com curva à direita, na subida corredor Axé, acionando o transponder padrão 0125. O controle 120.8, 2118.95. Temos 118.95 a torre para acionamento de decolagem, confirmando pessoas a bordo. Chama agora a torre, vem a chileza, altimetro 0012, bom voo, boa tarde, o Mike com Delta. Mike com Delta, seu nome é da critério, pode para táxi. Kilo Mosca, solo 02. Nem me escuta teu corte. Quatro, 462, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Com altímetro 0012. Fala 2000, chamada localizador 4, e LS 446. Stand, 154, set to localize course, standard bypass. 154, contact now tower on 118.905. 118.905, thanks a lot for that, Senator. Eco Zulu Eco, livre ascensão a 125. Tá, 3154. Então, 3154, boa tarde, continua a aproximação, já pode baixar travado, ajuste no 0012. 1012, já baixar travado, tá? Joga um campo, 3154. Autorizado, posicionamento, chama o pro táxi 406-1. Já avisou algum campo? Visual, já baixou travado, senhora. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 109, TAM 3154. Copiado, livre pouso, pista 10, TAM 3154. Tiago, prossiga. Visual, localizador 4462. Contato X-Ray, chamando Torre 1983195, 4462. 8195, obrigado. Salvador, boa tarde, eu vou no 807, livrando 240, está no 160. Prosseguir inicialmente com Rua Norte, acionando 0143 no transponder. O controle 120.8, a Torre 1118.95. Sano, mas está travado. Voltará. Informação, confirme pessoas a bordo. Chama agora a Torre 1118.95 para acionamento táxi de decolagem. O altímetro 1012, tenha um bom voo e boa tarde. E aqui dá até a Pata Nostra para ingresso. Solo Salvador, TAM 3154, boa tarde. Boa tarde, TAM 3154, táxi via Alfa. E reportando da Juliette para ingresso. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette para ingresso, TAM 3154. Para o táxi 4065 da Azul, nós temos 129, 129 a bordo, 4 horas e 40 minutos de autonomia e alterna em Ribeirão Preto. Livre pouso, baixar travado 4462. Espera da pista no zero, vai chamar a Torre em 1118.95, altímetro no 012, dê um bom voo e boa tarde. Autorizado o táxi de ataque principal, Índia e Alfa do ponto fora da 1-0, chama a Torre 1118.95, resultado 1012, muito obrigado, um excelente trabalho, até a próxima. Até a próxima. Tudo autorizado, ingresso, pode cabeceira linha, pronto. Hotel Lima, estamos na rua, acionamento a critério, reporte pronto para a decolagem. Pastor 1-4, acione identificação. Obrigado, o contato radar estabelecido. 75 milhas nordeste do Salvador, desça para 3 mil pés, o altímetro 012, Pastor 1-4. Ventuno 20 graus, 109. Mando o Pastor 1-4, a matrícula é Força Aérea 2714 ou 2314, acompanhante de desconfiança. Terminação, prossiga. Terminação, não há tráfego a reportar. Vento em Salvador é 120 graus, 10 nós, sapata fora do solo. 62, boa tarde, táxi Alfa, foi Juliette, portão 03. Alfa e Juli pro 3, boa. 0-0. Alto Lodomiar, Mike Eco Delta, fora do solo. Mike Eco Delta, decolada aos 1-0, controle 1-2-0, destino 8, até regresso. 208, Mike Eco Delta. Controle, Salvador, Papapá, Mike, Eco Delta, boa tarde. para trás. Hotel Lima Tango, decolado Juno 1, controle 121, corrigindo 120, décimo 8. Estação no Mickey Antes 10, direto plataforma, o papapá mais 5 Delta. Delta. Controle, o papapá pegou até Lima Tango. Hotel Lima Tango, prossiga. Positivo, decolando em Ribar, está com praxe Camaçari. Copiado para Camaçari, atento para o espaço aéreo proibido. O número para isso, confere? Mantendo 1 no meu pés ou 500 pés? Confirma. Vai manter 70 pés, é, sobrevoo ou cintura pouso? Confirma. Negativo, vai ser sobrevoo. Sente, sobrevoo de Camaçari, evitando espaço aéreo proibido, reporte no regresso, mantendo a escuta permanente, hotel e matando. Vai, escuta permanente, vai fazer sobrevoo, aceita espaço aéreo proibido. Salvador, volta 3192, informação 92. 192, prossiga na chegada a Mali, desça para 3 mil pés, o altímetro 1012. 3.012, levou a dura? Dura negativo, comandante, o ITAP está presente, 3192. ITAP na boa. Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, boa tarde. Contato radar na decolagem de tuba 320, saída da EL. Opa, saída da EL 320, 4065. Tarde tá bonita. Salvador 807 vai livrar um CB aqui no oeste da chegada aqui, a 5 milhas apenas da esquerda, tá ok? Certo, pode desvio direto pelo gol no 807. Pode desvio pelo 807, obrigado. Deixa eu verificar o equipamento para o 0733. Foi compreendido e se encontra no parte de autoridades, é isso? Já está pronto, cobre? Está autorizado o 02733 para Aracaju, o nível 070, via Golf 677. Decola da pista 1-0, após a decolagem de curva à esquerda, na subida Conde, aciona transponder 0273. O controle 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. Do 733 no parte autoridade está liberacionado, chame táxi. Boa tarde, é o 35241 com a November, autorização Vitória da Conquista. Boa tarde, 35241, Vitória da Conquista, copia o 200. Copio. 35241, Vitória da Conquista, 200, 200 está autorizado, direto, cola da 10 com curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, após direto, Vitória da Conquista, aciona 5056, controle 120, decimal 8. Boa 396, chegada a Mari, prossiga. Passando 5241 no parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamarei. Bom, Salvador, muito bom dia. Eu sou 6327, na informação November, autorização ilhéus 1220. Target, chame 6327, ilhéus 220, está autorizado. Colando a pista 10. Após a decolagem, curva à direita na subida da El, após voa Leda, após Leda, direto Ilhéus. Aciona transponder 5073, o controle 120 decimal 8. Dado Ilhéus 1220, decolando a 10, curva de direita, no sentido da El, após Leda, Ilhéus. Aciona 5073 e controle saída 10080, o 6327. Correto, 6327, na Ocean Air. Chame pronto, pushback, acionamento. Aqui o farol, 6327. Salvador, boa tarde, eu vou 649 para a posição 249, se você tiver, copio já. Boa tarde, Gol 649, confirma o nível solicitado. 220. Gol 649, Ilhéus, nível 220 está autorizado. Decola da pista 10, após decolar de curva direita na subida da El, após voa Leda, após Leda, direto Ilhéus. Aciona 5053, o controle 120 decimal 8. Para o Gol 649. Correto, Guru 649, no portão 02, chame pronto, pushback, acionamento. Camarada, já. Zulu Eco, informa seu estimado de pouso. Bom dia, boa tarde, Oceaner 6321-3604-5, passou November. 5, copiado. Passando uma centena, livre ascensão com referências visuais a 125. Chame agora o centro Recife em 12545, alterna 12685. Copiado, frequência livre, prossiga com a referência do rádio, Mike Rodel. O 4065, chame centro Recife, 13395, alterna 1251. 3395, 1251, centro Recife. Obrigado, senhor. Boa tarde, azul 4065. Boa. Gol no 807 para interceptar o curso localizador, curva esquerda, proa 135, reporte estabilizado. Esquerda 135, chamarada estabilizado, gol no 807. 72, calça fora, gentileza só, saída prevista para Aracaju. Aracaju, Pucajamo, após direto Aracaju. Grato, Pucajamo, após direto Aracaju, recomendo 87 graus. Salvador, 3541, puxa, acionamento. Leve, 3541, chame táxi. Na interseção, mantém a posição e chama a torre 198, decimal 95 para ingresso e decolagem com 0733, altímetro 0012. Bom voo e boa tarde, confirme PLB. Tipo 0733, bom voo. Reduzindo para 1809, reporte estabilizado. 80 agora, pode estabilizar 309. Dois, um, da Xanef, pronto, cópia. Pronto, para cópia, 06321. Número 321, Brasília, nível 3, 6120, está autorizado, aerovia para Zulu 17, decolada 10, com curva à direita, na subida Arbor, Alfa, Romeu, Bravo, Oscar, Romeu, Arbor, após direto, Elefa. Aciona 5104, controle 120, decimal 8. Vinte autorizando 360 para Brasília, o Xanair 6321, saída Arbor, transição Elefa, decola da pista 10, pela curva direita, aerovia Brasil 17, transponder 5104, controle 120, decimal 8, 6321. Correto, Xanair 6321, portão 62, deixa-me pronto, pushback, acionamento. Camarada, 6321. 8954, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 807, assento externo embaixo travado. Gol no 807, boa tarde, livre pouso, pistão no 0, ventura no 00 graus, 109. Livre pouso não no 0, gol no 807. 5.4 milhas à frente, se redução com aproximação, chamando torre 18, decimal 95. Terminando 31, 10. Gol no 396, livre descida para 2 mil pés, o altímetro 0012. Autorizado LS, reporte localizador. 2 mil, autorizado LS, vai apontar o máximo 396. Dado parte 3, após ingresso, parte principal, segunda direita, após via Índia e Alfa, ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 95, altímetro 0012. Bom voo e boa tarde, o 5241. Mantenha o controle. Pararatu mantendo 500 pés. Hotel de Matão na escuta. No 807, no solo 25, livre à direita, solo 121, decimal 9, utilizando por gentileza. 219, livre à próxima direita, o gol no 807. Salvador, boa tarde, 3542, pode ser um 0, não para nada. 5241, boa tarde, mas eu posso ser. Livre Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, gol 1807. Pronto, a sim, só vai manter posição, UFA 0-2733. Mantendo posição, 2733. 9-2, Macoa, despachar travado. 192, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, ano 09. Autorizado, pouso 3-1-10. Rua 07, prossiga. Salvador, 0-1-2, e bomba 07. Solo do 649-2, processando. Do 649, chame táxi. 9-2, solo 27, livre à direita, solo 121, décimo 9. 3-219, obrigado. Trip 5241, autorizado a alinhar e manter câncer no zero. Estabilizado no LS com capa vista, bono 396. Bono 396, completa LS X-Ray, chamando torre no 83195. 295 a torre, bono 396. Controle Salvador, Porto 14. É o Porto 14, confia a prioridade para pouso para o Porto 14. Seu número 2 na sequência, o Porto 14. Gente, passou no quarto. Depois da aeronave que está na... O procedimento é autorizar o pastor a ingressar. Estamos vetorando para final ILS do procedimento X-Ray. Passou no quarto, gente. Controle Salvador, boa tarde, eu trepe 5446. Voando a mana presente, abandonando 210 para o 110. Trip 5446, prossiga na chegada man, desça para 4000 pés, o altímetro no 012. 4000 com 1012, no perfil da man, 5446. Uno 396, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento uno no zero graus, uno zero nove. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento 396. Trip 5241, decolado 29, controle 120, décima 8, bom voo. Controle 208, trip 5241, boa. 02 está sendo liberado agora pelo Boeing da Goa, aguarde para ingresso na 3192. Gente, aguarde 3192. Para pushback de acionamento, você é 6327. Após o pouso, o tráfego está autorizado, o ingresso na cabeceira 10, vai apertar a linha de pronto. Após o pouso, o tráfego na final de 1273 está autorizado, o anel manter. Controle Salvador, boa tarde, 5241 da TP. 5241, contato radar na decolagem, Subal 200, saída Arbor. 200, sem restrições na Arbor, TP 5241. Aqui Subal 1649, para mim é 111, 2:10, Salvador. Alfa, ponte 02-118-95, altímetro no 012, é um bom voo, boa tarde, Gonomé 49. Obrigado, bom trabalho, Índia e Alfa, 02-118-95, ponte 0 e Rio de Ouro. 392, via Juliette, portão 02, agilizando. Pro 02, 392. Esse gol no 649? O 1649 mantém a quantidade dando zero. Mantém a quantidade dando zero, 396, no solo 30, livre à direita, solo 121, décimo 9. 209, solo 396. Solo Salvador, Golo 396. Salvador, Golo 396. Golo 396, táxi via Alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso. Alfa e aguarde antes da Juliette, Golo 396. No 1, tá livre, chame táxi. Livre no 1, 6327, chama na pro táxi. Agora o 7, se possível. Está nas imediações do Ronaldo Maitá, confirme. Setorão 360, após, prosseguindo para o Fora da Barra, confere? É. Salvador, Salvador, Portão 08. 08, Salvador. Nós temos um tráfego, uma milha de Sano, é um Shine 208. 0733, eu falo 232, controle 10, decimal 8, bom voo. Controle 798, 1733. Serra, Serra está mantendo 500 pés, confirme. Então, reporte o farol da Barra e a Serra. O farol está passando Vera Cruz no momento, confere, Serra. Salvador passou no 4. Turno 4, passou o marcador externo, está visual cabeceiro no 0. Visual, passou no 4. Gente, completa o procedimento chamando Torre 18, decimal 95. 8895, passando 4. Controle Salvador 2733, na saída Conde. Força Aérea 2733, contato radar na decolagem, suba o 070. Subida Conde. 2733 no perfil da Conde para o 070. 3314, cheque trem, livre pouso tipo 0, ventura 30 graus, 009. Livre pouso para o pastor no 4. Para autorização para Aracaju. O 627, só um minuto para a cópia. Para o táxi, o Sené 6327 com 81 a bordo, 3 horas e 25 até no Aracaju. Sené 327 via Índia. E Alfa, ponto espera, torre 1-8, decimal 95, altímetro 0-1-1, até o Mão Voi, boa tarde. Índia, Alfa, ponto espera, 158-95, com 1.000.000, o 6-3-7. 06314. Prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 012. Chegada Mari, 3.000 pés, 12.063, 14. Serra Serra, sua retaguarda, também temos o Alfa Serra 50 do IBAMA, ok? Estava no corredor Bonfim, comprou a do Fora da Barra. Passou no 4, no solo 36, vai livrar a esquerda para o pátio militar e quando lá você pensa livre. Gente, prossiga na linha do litoral, está seguindo um outro Alfa Serra 50 de matrícula Yankee Serra Serra, está visão com o mesmo. Decolagem de pista 10, vento 130 graus, 109. Pequeno 10, bom meio para nós. IBAMA 07. 446, prossiga para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Confirma para o 446. 2.000 pés autorizado, assim como LS X-Ray, reporte localizador. Autorizado para 2.000, reporta localizador, 5446. Sanã 6327, boa tarde, Alinho mantém, quer ser no zero. Alinho mantém no zero, é 37. Falou 5627, quando tiver nossa autorização, está pronto para conta. 5627 Aracaju, nível 190, está autorizado via Golf 677, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após Aracaju. Aciona 5113, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado 190 Aracaju, via Golf 677, saída Puca, Jamo e após Aracaju. 5113 é nosso transponder, controle 208, 35627. Bate 35627, no bate 3, chame pronto, pushback, acionamento. Já está pronto, 5627 para o push, acionamento. Livre, chame táxi, 35627. Chamará. Salvador, bom dia, 6321 do Chanel, portão 8, solicita acionamento na posição posterior pushback. Corrigindo, portão 6. 6-12, está livre, chame táxi, acionamento 321. Ok, livre. Informa que vai fazer o acionamento na posição, ok, senhor? Pode chamar pro táxi, seu chamamento é 321, tá livre, acionamento e pushback. Tá ok, obrigado. Ô meu. Sonho de Manati, mantendo 1500 pés, copiado, reporte na 20ª milha. Torre 45.